comando da Mike do Juliette, informa já estacionado na ponte 62, grato, bom dia. Copiado, Zulu Juliette, obrigado, bom dia.